na Ultragás. É assim, ligou, chegou. Além disso, temos o menor preço da região. Na hora de comprar seu gás de cozinha, exija Ultragás, o queridinho da dona de casa. Três Fronteiras, rádio diferente. Rádio Jornal. A notícia no ar, no ar. A notícia no ar, na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários, tudo que acontece vira notícia. A agilidade do rádio no seu dia a dia. Muito bem, são 12 horas 47 minutos em Campos Sales, chegando o último bloco de notícias através do Rádio Jornal. Justiça determina que Prefeitura de Juazeiro do Norte exonere comissionados nomeados em situação ilegal. Após ação civil pública do Ministério Público do Estado do Ceará, através de uma das promotorias de justiça de Juazeiro do Norte, a Justiça do Estado determinou que o município de Juazeiro exonere assessores jurídicos de secretarias municipais e subprocuradores comissionados que foram nomeados em detrimento de servidores públicos efetivos. De acordo com o Ministério Público do Ceará, a situação apresenta controvérsia referente aos requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão. Em caso de descumprimento da decisão, o município pagará multa diária de R$ 1.000. A petição inicial foi assinada pelos promotores de justiça José Silderlândio do Nascimento e Breno Rangel Nunes da Costa, ainda em 2015. Já o recurso da apelação do Ministério Público foi subscrito pela promotora de justiça Alessandra Magda Ribeiro Monteiro, no ano de 2021. Em documentação subscrita pela Procuradoria-Geral do município de Juazeiro do Norte, há 16 procuradores concursados e 16 subprocuradores exclusivamente comissionados. Foi confirmado que todos os profissionais realizam as mesmas funções, o que comprova inconstitucionalidade. O mesmo ocorre em relação ao cargo de assessor jurídico do município. Apesar de aparentemente ser classificado como assessoramento, o Tribunal de Justiça não identificou especificidade e diferenças entre as atribuições de procurador e subprocurador, havendo verdadeira confusão nas funções. A Justiça do Estado julgou parcialmente procedente os pleitos do Ministério Público e determinou que, no prazo de um ano, a gestão municipal proceda com a exoneração dos cargos comissionados de subprocuradores e assessores jurídicos daquele município. Também foi determinada a convocação dos aprovados no último certame, caso ainda existam candidatos a serem chamados. Caso não haja, o governo municipal deve realizar um novo concurso público, adotando as medidas cabíveis em caso de cargos vagos para servidor efetivo. A justiça fixou multa diária no valor de R$ 1.000 em caso de descumprimento, limitando-se a R$ 60.000. A justiça deu prazo de um ano para a adoção das medidas. De acordo com as normas do Supremo Tribunal Federal, a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de função de direção, chefia e assessoramento, não para desempenho de atividade burocrática, técnica ou operacional. Além disso, a criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado e o número de cargos comissionados criados, que devem guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes desses cargos. Ainda na região do Cariri, a Companhia de Brincantes Vatar, gerida pelo Ponto de Cultura ABC Vatar e Grupo de Pesquisa Visualidades da Seda Cariri, anunciaram o último dia do espetáculo da temporada Cariri, que iniciou no último dia 3 de março. A apresentação acontecerá no Teatro Patativa do Assaré, no Sesc Juazeiro do Norte, dia 18, às 19 horas. Os ingressos estão sendo vendidos na unidade do Sesc em horário comercial, além de também no dia do evento. O espetáculo tem como objetivo abordar de forma cênica o tema da ancestralidade feminina a partir do ponto de vista da cultura caririense pela protagonista dançarina e coreógrafa Valéria Pinheiro. A partir das minhas memórias como dançarina e coreógrafa, nasci e me criei em Juazeiro do Norte. Reconstruí alguns dos tipos do imaginário nordestino em formato de uma sinfonia de sapateado, sapateios identitários brasileiros. Brinquedos e folguedos do Cariri têm passos ritmados e batidas de pé. Eu atuei como brincante desses folguedos, incorporando a esta arte algumas técnicas do sapateado e o resultado são ritmos e passos autênticos, afirma a dançarina. Toro Beu realizou 6 apresentações, sendo 5 no Cariri e 1 em Sousa, na Paraíba, durante este mês. A última apresentação do Cariri desta temporada será, portanto, no dia 18, no Sesc Juazeiro do Norte. Os ingressos estão sendo vendidos com valores de R$ 20,00 a inteira, 10 a meia, mais 1 quilo de alimento não perecível, que será revertido para o Mesa Brasil. 12 horas e 53 minutos em Campos Sales. Agora, terra de Santo Antônio Barbalha, localizada no sítio Cabeceiras, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Brasil, em Barbalha, está com sua reforma 100% concluída. A instituição de ensino passou por melhorias em pelo menos 6 pontos: requalificação do sistema elétrico e hidráulico, construção de nova fachada, salas modernizadas, novos banheiros, além de novos equipamentos para uso de toda a comunidade escolar. A obra contou com investimento de pouco mais de R$ 330 mil, provenientes de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Fundeb. A gestão municipal tem investido fortemente na educação por meio de melhorias do setor pedagógico e também na infraestrutura. Ao todo, são 12 escolas reformadas e 3 novos centros de educação infantil construídos. Ainda no Cariri e Crato, até o próximo sábado, dia 18, o governo do Crato, por meio da Secretaria dos Serviços Públicos, concluirá os trabalhos de carpina, varrição e retirada de entulhos em várias localidades daquele município. As ações intensificadas nesse período de quadra invernosa de chuvas agora conta com uma máquina retroescavadeira equipada com caçamba e estão sendo acompanhadas de perto pelo secretário Tota Lobo e pelo adjunto Antônio de Mano. Nas ruas do Parque Grangeiro e do loteamento Lagoa Encantada, na Vila São Bento, a limpeza será finalizada até esta quinta-feira, amanhã, dia 16. Dentro desse mesmo prazo, serão contempladas as avenidas no entorno do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante. Já no fim de semana, na sexta e no sábado, dia 18, os mutirões serão realizados nos bairros Pinto Madeira e Seminário, contemplando as ruas que fazem parte do percurso da tradicional procissão de São José. A Universidade Regional do Cariri iniciou a semana de acolhimento dos estudantes para o semestre letivo 2023. A partir desta segunda-feira, a administração superior da universidade começou a visita aos campos da URCA, realizando a recepção aos novos estudantes da instituição e àqueles que reiniciam assim o semestre. Orientações, conquistas dos estudantes, espaços acadêmicos, além das boas-vindas, é o ponto de partida para centenas de alunos que adentram a universidade e permanecerão pelos próximos anos. A semana de acolhimento começou pelo campus Crajubá e Juazeiro do Norte, marcando o dia histórico da primeira turma de arquitetura e urbanismo, como pioneiro em universidade pública no interior do estado e no Centro de Artes Violeta Arraes, onde houve apresentação do maracatu Raízes e do coco da SCAM, entre outros. A administração superior da URCA ainda visitou salas de aula no CCT dos cursos de Engenharia da Produção e Física, que também funcionam no Centro de Ciência e Tecnologia, dando boas-vindas aos novos alunos da URCA. Hoje, pela manhã, foi realizada visita a outros campos do sistema Crajubá. Esse foi o Rádio Jornal de hoje. Agradecendo a você pelo Rosa Companhia, pelo Rádio Ligado, nova edição amanhã aqui na programação da M3 Fronteiras de Campos Sales. Tenham todos uma excelente tarde, fiquem com Deus, que Deus proteja a todos e que continue chovendo, né? Assim que gostamos. Até amanhã. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Quando você se separou... Está entrando no ar Roberto Carlos e Companhia, as músicas do rei. Uma hora de muito amor e romantismo. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. Apresentação, Bia Ipsen, a comunicação jovem do rádio. Trazendo para você o mais brilhante programa de rádio do Brasil, Roberto Carlos e Companhia. Olá, como você tá? Tudo bem? Começa agora o Roberto Carlos e Companhia. Sempre aqui pela sua melhor rádio comigo, né? Já sabe, Bia Ipsen, te fazendo companhia por uma hora. A partir de agora, você vai ouvir aí só as melhores do rei Roberto Carlos, desde o comecinho da carreira até os dias atuais, do rei e amigos, né? Vamos agora então, falando em amigos, vamos com o Roberto Carlos e Caetano Veloso, Alegria, Alegria. Alegria, Alegria. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Amores vão. Eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola, eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou. Sem isso, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. Por que não? Por que não? Por que Eu pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes. Eu pensei que já nem me lembrasse de coisas passadas. Eu pensei que pudesse enganar a mim mesmo dizendo: que essas coisas da vida em comum não ficavam marcadas. Não pensei que me fizessem falta umas poucas palavras. Dessas coisas simples que dizemos antes de dormir. De manhã o bom dia na cama, a conversa informal. O beijo depois, o café, o cigarro e o jornal. Os costumes me falam de coisas e fatos antigos. Não me esqueço das tardes alegres com nossos amigos. Um final de programa, fim de madrugada, o aconchego na cama, a luz apagada. Essas coisas só mesmo com o tempo se pode esquecer. E então eu me vejo sozinho, como estou agora. E respiro toda a liberdade que alguém pode ter. Aceitar sem você certas vezes me custa. Como posso esquecer dos costumes se nem mesmo esqueci de você? O tônico sexual que você estava esperando chegou! Truque, um produto natural da saúde com beleza que está fazendo muito sucesso. Mas eu quero também lembrar as outras causas que o truque garante combater no seu dia a dia. Triglicérides elevadas, colesterol muito alto, ajuda no combate da diabetes, regula a pressão, combate anemia, ácido úrico, enxaqueca, depressão, além de ser digestivo, diurético e o melhor tônico sexual do momento. Peça agora mesmo o seu em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou com um consultor na sua cidade. Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Roberto Carlos e Companhia. A emoção está no ar.